todos vocês da equipe, muito obrigado. O Adriano, estamos preparando aí uma coletânea, as 20 mais pedidos do Diego Valadares, com sucesso, quero você para mim. Vou mandar para você sortear com seus ouvintes aí, tá bom? Para todas as nossas emissoras de rádio, vamos mandar CDs para sortear com os ouvintes e divulgar o nosso trabalho cada vez mais, né? Um abraço, muito obrigado a todos vocês aí de Timóteo, Estadão de Minas Gerais. Meu amigo Edgar de Oliveira e a sua esposa Aida Cristina, em Santa Luzia do Paruá, também não perde o nosso programa. Muito obrigado pelo carinho de vocês, tá bom? Alzirene Rodrigues, né, e seu maridão também não perde o nosso programa. A Márcia Farias, a Marlene, né? Perdão, a Marlene e o Ilame Policarpo, que aí da Tropical FM, a Irineu de Brito, todos vocês, muito obrigado, viu? Um abraço. Michel Teló canta, Ai Se Eu Te Pego. Simba! Nossa, nossa, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego, ai. Delícia, delícia, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego, hein. Sábado na balada, a galera começou a dançar e passou a menina mais linda. Tomei coragem e comecei a falar. Como é que é, vai? Nossa, nossa, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego. Delícia, delícia, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego. Treba! Vai! Sábado na balada, o quê? A galera começou a dançar e passou a menina mais linda. Tomei coragem e comecei a falar. Nossa, nossa, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego. Delícia, delícia, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego, hein. Eu quero ouvir só vocês agora. Nossa. Ai, se eu te pego. Delícia, delícia, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego, hein. Que delícia, hein. Ai, se eu te pego. Muito bem, Mundo Sertanejo está no ar. Um abraço, meu amigo Ronaldo Nascimento, da Rádio Fera Mix, exibindo o nosso programa todos os dias, às 16 horas, em Feira de Santana, na Bahia. Obrigado, viu, Ronaldo Nascimento, todos da equipe da Rádio Fera Mix, muito obrigado, viu? Reinaldo Rodrigues, aí de Piraju, São Paulo, Difusora Web, também exibindo o nosso programa. Meu amigo Leandro Simões, da Rádio Caieiras, em Caieiras, São Paulo, exibindo o nosso programa todos os dias também, às 16 horas. Muito obrigado pelo carinho de vocês, pela parceria. No quadro Ao Som da Viola de hoje, quem canta bonito? Pião Carreiro e Zé Paulo, Porta do Mundo. Agora no Mundo Sertanejo, Ao Som da Viola, Ao Som da Viola. Bateu no meu peito, doeu, meu irmão.

A minha querida Vivi Maísa em Saré, no Pernambuco, também não perde o nosso programa. Minha querida Dalva Agapito em Botucatu, São Paulo, onde nós temos o nosso cantor Lindomar Rodrigues. A gente toca as modas dele aqui, todo mundo gosta, né? Aí de Botucatu, interior de São Paulo. Pedro Terra canta, Você Me Deixa Louco. Paulo Terra, meu amigo de São Paulo. Paulo Terra canta, Você Me Deixa Louco. Toda vez que te encontro e não posso te beijar, só aumenta o desejo de querer te amar. Você me deixa louco, está difícil pra mim. Pelo menos em sonho vem me dizer que sim, que também quer me amar, que também quer me beijar, que nasceu só pra mim, sou seu destino, enfim. A tarde está tão linda e me bate a solidão das lembranças contínuas no meu coração. De tudo que vivemos, do que a gente sonhou, dos amassos e beijos, das juras de amor. Você jurou me amar, o que aconteceu com a gente? Seja lá o que for, é lindo nosso amor. Nosso plantio de amor ninguém vai arrancar. A gente tentar, a gente persistir. Nosso amor está no ar, vem correndo. Vem correndo. A solidão das lembranças contínuas no meu coração. De tudo o que vivemos, do que a gente sonhou, dos amassos e beijos, das juras de amor. Você jurou me amar, o que aconteceu com a gente? Seja lá o que for, é lindo nosso amor. Nosso plantio de amor ninguém vai arrancar. Cantou bonito, meu amigo Paulo Terra, aí de São Paulo, pro Brasil inteiro, sempre interagindo comigo no Facebook. Parabéns, Paulo Terra, pelo seu trabalho, viu, meu amigo? Um abraço a todos vocês. Aí, o Zé Cordeiro, aí, de Juara, Mato Grosso, o Zé Canhoto, a Vanessa, né? A todos vocês, muito obrigado. O Girardi, né? Muito obrigado a todos vocês da Rádio... da Rádio Difusora AM de Juara, Mato Grosso, exibindo o nosso programa e também tocando minha nova música aí na programação. Muito obrigado, viu? Minha querida Aline Souza, em Vanderlei, Bahia, obrigado, viu? A Laine Monteiro, em Santa Luzia do Paruá, Estadão do Maranhão, ouvindo o nosso programa. Um beijo pra todo mundo! Luan Santana canta, Sogrão Caprichou. No espelho do quarto, prepara sinal. Vem de vermelho, tô passando mal. Ela dança

voltamos com Mundo Sertanejo. Apresentação, Diego Valadares. Já estamos de volta, Mundo Sertanejo, é isso aí, música no seu rádio, muito astral, muita alegria. Um abraço meu amigo Sidney Jardim, locutor aí de Santa Fé, no Paraná. Ele não colocou lá no Facebook a rádio que ele é locutor, né? Mas um abraço a todos vocês de Santa Fé, no Paraná, meu amigo Sidney Jardim. Os amigos da Rádio Tropicaliente FM aí, em Basílio, Bahia, programa todos os dias às 6 horas, exibido pela Rádio Tropicaliente. Muito obrigado a todos da equipe, todos os nossos ouvintes. Aí, Graziela Rocha, sobrinha da Vânia Rocha, em Pouso Alegre, Minas Gerais. Aí, Graziela, pensa numa loira bonita, viu? Beijo para vocês aí, Graziela Rocha, Vânia Rocha, todos da família Rocha e, claro, todos os nossos ouvintes aí da 90.9. Valeu, Neymar, Areta Promoções, a todos vocês, nosso abraço carinhoso, muito obrigado, viu? Meu amigo Lucas Calil, de Vargem Grande do Rio Pardo, ouvindo o nosso programa pela rádio VGFM. Um abraço, meu amigo, ao Aldimar Pereira, né? Perdão aqui, se eu tiver falando o nome errado, viu? Aldimar Pereira. Um abraço, muito obrigado a todos vocês da equipe da rádio VGFM de Vargem Grande do Rio Pardo. A Nusa Pardinho, o Calil, o Lucas Calil, todos os nossos ouvintes aí, muito obrigado. Meu amigo Rubens Gomes, de Encruzilhada, Mata Verde, aí divisa de Minas com a Bahia, né? Mata Verde, muito obrigado a todos vocês, Rubens Gomes, todos da equipe da nossa rádio Talismã FM, exibindo o nosso programa, muito obrigado. A Silvana Castro, de Juara, nosso ouvinte aí de Juara, Mato Grosso, ouvinte da Rádio Difusora AM. Muito obrigado, viu, Silvana Castro? Muito obrigado pelo carinho de todos vocês. Quem canta bonito agora? Lindomar Rodrigues, meu amigo de Botucatu, interior de São Paulo, pro Brasil inteiro, canta Caso Complicado. Saudade não me deixa te esquecer. Se o amor fosse um barquinho de papel, que eu pudesse segurar com minhas mãos, eu faria qualquer coisa que eu preciso pra te ver. Na verdade, o que eu mais quero é ter você. Te amar assim é um caso complicado. Sem você tá tudo errado. Traz de volta o teu amor pra mim. Te amar assim pela eternidade é um tiro na saudade. Nosso amor não vai ter mais fim. Se o amor fosse um barquinho de papel, que eu pudesse segurar com minhas mãos, eu faria qualquer coisa que eu preciso pra te ver. Na verdade, o que eu mais quero é ter você. Te amar assim é um caso complicado. Sem você tá tudo errado. Traz de volta o teu amor pra mim. Te amar assim pela eternidade é um tiro na saudade. Nosso amor não vai ter mais fim. amar assim é um caso complicado. Sem você tá tudo errado. Traz de volta o teu amor pra mim. Te amar assim pela eternidade é um tiro na saudade. Nosso amor não vai ter mais fim. Nosso amor. Aí ouvimos com meu amigo Lindomar Rodrigues, Caso Complicado. Cantou bonito, né? Minha querida Eva Wanda da Silva em Sinop, Mato Grosso, ouvindo nosso programa, sempre mandando mensagens bacanas. Olá, querido locutor Diego Valadares. Oh, obrigado, viu? É com imenso prazer que escrevo estas poucas linhas para dizer que adoro seu programa, gostei da sua nova música. Muito obrigado, viu? Eva Wanda da Silva em Sinop, Mato Grosso. Beijo para você, para todos os nossos amigos aí dessa linda cidade. Um beijo para todos vocês, amigos, aí deixa eu ver aqui, de São João do Paraíso. Minha querida Mirlene Silva também escreveu um e-mail bacana, dizendo que gosta muito da minha música Casa Vazia e gostou também da nova, né? Quero você para mim. Obrigado, ouvindo o nosso programa pela rádio Paraíso FM. Mirlene Silva é a nossa querida professora, ela é professora aí na cidade, muito querida, né? Um beijo para vocês aí. Minha querida Erenice Cardoso Pereira, de Santa Luzia do Paruá também, ouvindo o nosso programa pela Rádio Tropical FM. Ela disse que é muito fã do Victor e Léo, sempre interagindo comigo, mandando e-mails. Muito obrigado. Meu amigo Zé dos Passos, em São Francisco, Minas Gerais, os amigos da Rádio Beira Rio FM, um abraço a todos vocês aí. Muito obrigado, viu, pelo carinho de todo mundo. Quem vai cantar bonito agora? Bruno e Marrone, Juras de Amor. Eu pensei que fosse fácil esquecer uma paixão. Descobri como é difícil dominar o coração. São lembranças e momentos tão marcantes, tão difíceis de apagar. Coisas simples e não menos importantes, como posso não lembrar? Do beijo na boca, do cheiro da pele, das juras de amor que eram pra ser. Quero lembrar que tudo acabou. Só quero lembrar dos momentos de amor. São lembranças e momentos tão marcantes, tão difíceis de apagar. Coisas simples e não menos importantes, como posso não lembrar? Quero lembrar que tu... Muito bem, Mundo Sertanejo está no ar. Minha querida Roseli Pereira dos Santos, de Campos Belos, Estadão de Goiás. Os amigos da Rádio Campos Belo FM, exibindo o nosso programa aí com muito sucesso. Muito obrigado, viu? Meu amigo José Nilton, locutor da Rádio Belém FM, aí de Itaiubeiras, Minas Gerais. Muito obrigado. Valdirene Rodrigues e o Maridão em Santa Luzia do Paruá. Um abraço, muito obrigado a todos vocês pelo carinho, viu? Os amigos da Rádio Piseiro Sertanejo, meu amigo Adilson Tavares, em Salto Grande, São Paulo, exibindo o nosso programa. Rádio Piseiro Sertanejo é um sucesso. Também já tocando minha nova música, né? Muito obrigado pelo carinho de vocês. Os amigos da Rádio Vitória FM, em Cocalzinho, em torno de Brasília também, é sucesso. Mundo Sertanejo está no ar também na Vitória FM, em Cocalzinho, Estadão de Goiás, em torno de Brasília. Quem canta bonito agora? Os meus amigos de Goiânia para o Brasil inteiro, Maione e Duarte, que estiveram com a gente aqui. Foi um sucesso o programa, a entrevista deles. Todo mundo gostou e eles cantam agora para vocês. Melô do Gago, Maione e Duarte. Praça principal da cidade onde eu moro, na calçada do coreto, dei aquele tropeção. Saí catando mamonas e sem freios fui parar entre as pernas da menina, lá no meio fui ficar. Que isso? Que há? Que isso? Que há? Levantei descanhotado, mil desculpas quis pedir, mas olhando para a moça comecei a gaguejar. Que isso? Que há? Que isso? Que há? Levantei descanhotado, mil desculpas quis pedir, mas olhando para a moça comecei a gaguejar. Ajudou a levantar, me deu um beijo na boca. Ai meu Deus, que coisa louca! Comecei a gaguejar. Que isso? Que há? Que isso? Que há? Levantei descanhotado, mil desculpas quis pedir, mas olhando para a moça comecei a gaguejar. Que isso? Que há? Que isso? Que há? Levantei descanhotado, mil desculpas quis pedir, mas olhando para a moça comecei a gaguejar. Estamos apresentando Mundo Sertanejo. Voltamos com Mundo Sertanejo. Apresentação, Diego Valadares. Já estamos de volta, Mundo Sertanejo está no ar. Meu amigo José Edmar, da Natureza FM Sampaio Tocantins. Um abraço a todos vocês aí da equipe, todos os ouvintes de todas as cidades vizinhas aí ouvindo o nosso programa pela Rádio Natureza FM. Inclusive, Rádio Natureza FM já tocando a minha nova música, Quero Você Pra Mim. E obrigado, Zé Edmar, o Adão da Silva Neto, todos vocês da equipe aí, muito obrigado, viu? Minha querida Sirlene, aí Sirlene Vaz, todos vocês, amigos de Piranhas, Goiás. A Sirlene Vaz, a Sueli Vaz, a sua mamãe, a Dona Benedita, o São João, a Irani, a Miriam Silva, a Valquíria, todos vocês de Piranhas, Goiás, o nosso vice-prefeito, o prefeito, todo mundo aí, viu? E claro, os amigos da Satélite FM, o J. Oliveira,